véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Quando o brado ecoou, o caminho foi traçado por quem tanto humilhado na cruz expirou. Crucificaram o rei que tudo fez para o mundo salvar. Cumpriu-se as profecias, depois de 3 dias Deus fez ressuscitar. Mataram Jesus, mas Deus ressuscitou para salvar a mim, para salvar a ti, ó pecador. Mataram Jesus, mas Deus ressuscitou para salvar a mim, para salvar a ti, ó pecador. Não consigo entender por que tanto sofrer para salvar a mim. Não sabia eu que para Deus tinha tanto valor. Eu que estava no pecado, distanciado do reino do céu. Mas pela morte na cruz, para mim nasceu a luz, dando-me acesso a Deus. Mataram Jesus, mas Deus ressuscitou para salvar a mim, para salvar a ti, ó pecador. Mataram Jesus, mas Deus ressuscitou para salvar a mim, para salvar a ti, ó pecador.